uma vontade boba de morrer, na ânsia de te amar. O que eu sinto em mim é o mal que alucina o meu ser, uma dor que domina minha vida, sem ti não sei viver. O que farei não sei, só quero teu amor. Se não quiseres vir pra mim, responde logo, por favor. Logo, por de morrer, na ânsia de te amar. O que eu sinto em mim é um mal que alucina o meu ser, uma dor que domina minha vida, sem ti não sei viver. O que farei não sei, só quero teu amor. Se não quiseres vir pra mim, responde logo, por favor. O que farei não sei, só quero teu amor. Se não quiseres vir pra mim, responde logo, por favor.